Alfa Yankee Alfa, termos de reboque, grato e bom dia. Bom dia. Ah, Momo. 2 quilos Zulu, contato radar, sobe direto ao 080, vigilância. Positivo. 080, direto na Momo, 2 quilos Zulu. Tá vivo da restrição? Como instruído, senhor. Sobe direto ao 080. Muito obrigado, só para confirmar. Golf Tango, chame o centro 12685. Tango 12685, grato, bom dia. Bom dia. Estimado para pouso e descer. Aos 1020. Aliás, corrigindo 1010. 1010, ciente. O senhor já tem condições de voar direto para EDC? Positivo. Autorizado. Squawk Echo Echo Echo contact, maintaining flight level 37089 miles from Bravo Romeo Sierra. Confirme, é o Dana 398. Gente, o Dana 939830, frequência 0272-9261. Boa noite, dois passos, bom dia, sem identificação, contato radar, nós temos 380, posição Paula, 1272, 1261. Brasília, 1-2-4-2-5, secundária 1-2-6-5-5-7-0-0. Alameda 425, segunda Alameda 2655. Hotel Barcaça, identificação, contato radar, mantendo 400, a posição Sagaz, chama Brasília, 1273, alterna 1230. Controle, bom dia, gol 1804. 1804, esse é o controle Salvador. Chegada de pit, desça para 5000 com ajuste no 0 no 5. 1 no 0 no 5, pit 5000 1804. RAM 35107, está passando o anto. Via chegada de pit, desça para 2000 pés. 2000, via chegada de pit, RAM 3507. Salvador, bom dia, gol 1 no 5. 1 no 5, atendendo identificação, autorizado a chegar e pit, desça para o nível 080 inicialmente. Para 80 na chegada e pit, gol 1 no 7. São 35, 1 no 7, autorizado final ILS Zulu, reporte estabilizado. Reportaria ILS 35 no 7. Tango Eco, Serra Tango, 4 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, chama Aracaju 1203. Coluna 715, desse mantém 060. ajuste 1015. No 804, desça para 3010, ajuste 1015. 3015, 1804. Siga na 3, na 2. Coordenação 04, desce para 2000 pés, ajuste 0 no 5. 2000, 1 0 no 5, 0 4.